Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist! Aê! Aê! Aqui é o Seiji! Aqui é o Mugi! Aí, aí, hoje, nessa playlist, iremos falar de um tema que o pessoal aqui gosta aqui do Projeto X. Olha aí que maneiro, né? E é um tema, assim, que eu acho que é muito legal. Tem umas músicas muito boas mesmo, pra valer, galera. Vamos falar sobre músicas de séries, seriados e afins. Temas de seriados, olha que maneiro. E dá pra fazer várias playlists desse tema. Pô, vai ter parte 1, parte 2, parte 500 e tralhalhá. Só não garanto que vai ser a mesma dupla, né? Mas tudo bem. Mas, ó, já começamos bem, hein? Começando então essa playlist, vocês já começaram a escutar desde o início dela o tema de Game of Thrones, uma das séries mais badaladas, mais polêmicas também. Oh, demais. E muito comentada, né, recentemente. Muitos são extremamente chiitas, falam, não, que é os livros, que salva os livros. Outros são aquele pessoal, tipo, não lê os livros, só vê a série. E tem o pessoal, tipo, meio termo, legal, bacana, batuta. Ah, é, né, fazer o quê? Mas começando essa playlist pra valer, né, Mugi? O que começamos? A gente vai com The West Wing. Isso, galera. Então, falaremos de The West Wing, uma das séries que eu mais gostei, assim, eu adoro pra caramba, que passava na Warner e falava sobre presidência dos Estados Unidos. O Martin Sheen era um presidente dos Estados Unidos. Olha lá que legal, né? Aquela época muito legal lá, década de 90, 2000, mais ou menos assim. Mas era muito legal. Durou umas 7 temporadas, que foi basicamente o período total do mandato do presidente, porque a série começou já no segundo ano de mandato, né? Por isso que a série acabou aí. Mas era muito legal. Tinha os seus dramas fortes e tal, aqueles dilemas, né, de presidente, de como ele tinha que lidar com as situações, né? E muita coisa contextualizada na época também. Lidar com ameaças internacionais, algumas questões políticas, diplomáticas e tal, né? Mas eu adorava essa série e com a música tema forte também. Muito legal, muito gostosa de se escutar. Bacana, batuta. Pois é. Então, galera, tema de The West Wing, completinha. Escutem aí. Thank you. Agora vamos com Supernatural, é hora de Carry On, não consigo falar, está na hora de Carry On, Kansas, eu não consigo falar o nome dessa música, mas é muito boa. Você sabe pelo menos o refrão da música, né? Carry On, olha aí. Cara, é uma coisa bizarra, Supernatural, porque você tem a música tema que é tocada apenas nos últimos episódios da série. Tipo, no último episódio daquela temporada, tá ligado? Ah, sim. E é demais. E quando você escuta, cara, seu pelo do braço arrepia meio metro, velho. Nossa. Tipo, e você fala, caraca, tá acabando, e eles vão fazer aquele recompilado que vai fazer, tipo, meu emocionar muito forte. Olha só. Supernatural é uma puta série legal. Provavelmente, né? Quem sabe? Não sei também quando essa playlist saia. Mas enfim, vamos supor aí que às vezes a felicidade de podcasts se concretiza. Isso é uma indireta pra alguma podcaster aqui do site, Mug? É, isso é. Com certeza. Olha só. Eu fiquei bolado com ela esses dias. Coitado, bolado. Mas olha, Supernatural é muito bom. Assistam. Tá com sua 10ª temporada, mais ou menos, é isso? É 9ª pra 10ª, isso aí. E muito legal. Se você gosta dessa parte de realmente sobrenatural, coisas de fantasmas, demônios, anjos e capirotos, vão assistir. Então, galera, tema do Supernatural, né? Escutem aí. Escutem aí. Still was a blind. A próxima música é a música tema de uma série que eu adoro também, um seriado, pena que já acabou, né? Mas durou pra caramba. É a música tema do ER. É a música tema composta pelo James Newton Howard e é muito boa mesmo. Essa série, né, do ER, assim, é basicamente a ideia de um pronto-socorro, né? Como vê o dia a dia, né, do pronto-socorro. Tem todos os dramas, né, de médicos, as suas vidas pessoais e eles também tentando salvar a vida dos pacientes que vão chegando naquele pronto-socorro toda hora, todo instante. E ele legal, tem um desenvolvimento bem grande, tem a questão familiar, com a questão dos médicos, eles também têm suas famílias, têm seu estresse, têm sua situação amorosa, e tem que lidar com situações difíceis, né, de salvar as pessoas. É. Decisões difíceis, né, pra salvar mesmo. Eles estão mexendo com a vida de outras pessoas ali. Exatamente. Cara, eu digo assim que eu adoro o ER, durou 15 temporadas, cara, foi grande pra caramba, até a 8ª temporada tava muito boa, tava ótima demais, a pena que o protagonista teve que sair, aí depois foi mudando um pouco mais, né, o que veio o restante ficou bonzinho até, só que as últimas temporadas estavam meio fraquinha, viu? Sinceramente. Foi embora de uma maneira triste até, viu? Mas ainda assim, eu adoro essa série, eu adoro. Assistia muito na Warner 10 anos atrás, meu Deus do céu. A Warner foi um cantinho muito legal do passado pra você assistir séries, né, cara? Porra. Porque pra quem não tinha internet, essas coisas, séries se corria atrás da Warner, cara, né, cara? Ainda mais que ela passava aqui praticamente todo dia um episódio, assim, é, cara. É. Não, depende da série. Se é uma série antiga, passava todo dia. As mais novas passam uma vez por semana, né? É, exatamente. Exatamente. Bom, mas enfim, fiquem aí com o tema do ER, galera. Escutem aí. Thank you. Bem, vamos agora ao pequeno mundo de uma vila. Vamos de Smallville. Vamos lá, Save Me. É hora de falar sobre a adolescência do nosso querido Superman. Uma série contestada, eu diria, viu? Contestada, contestada. É cheia de pessoas que amam e odeiam essa série. Olha só, eu tô mais no que não gosta muito não dessa série. Eu curto pra caramba. Eu gosto. Não assisti ela inteira. Isso não sei se é bom ou ruim. Porque muita gente também critica o finalzinho dela. Mas ao que eu assisti, eu gostei muito, cara. Eu gosto muito sempre quando mexe com um super-herói. Eu não, nunca fui aquele cara de ler quadrinho. Então quando chegava, tipo, a parte de super-heróis em outra mídia, um filme, uma série, cara, eu gostava só por ver que era coisa de super-herói. Cabeça que me xingue. Porque quando eu assisti pela primeira vez, eu gostei do Lanterna Verde. Não. Ai, meu Deus do céu. Então eu gostava de coisas de heróis que chegavam em outras mídias sem ser quadrinhos, entendeu? Enfim, é uma série que eu gosto, recomendo. Você vai se identificar um pouco assistindo. Se você for alguém do interior, é legal, é bacana. Bem clichê também. Eu só sei que, ouvindo essa música tema, eu só fico lembrando daquele refrão dele. Somebody say... Somebody say... Por favor, me salve. Me... O ator falando, por favor, me salve dessa série, por favor, também. Ah. Tá difícil. Ah. Fãs do Superman também me salvem. Essa série tá daquelas. Então é isso aí. Escutem aí. A próxima música vem de um tema de uma série que eu adoro pra caramba. Olha só, muito boa também. É o House of Cards. Olha Netflix. Só. Netflix. Propaganda. Me paga. Embora eu tô devendo assistir a terceira temporada, gente. Eu tô muito atrasado. Mas até a segunda temporada, nossa, era muito foda. Nossa, caramba. Que legal. Tem um diretor foda, David Fincher. Tem um ator muito foda também, né? E é muito legal. A House of Cards fala muito dessa parte, né, de politicagem. Parte de política em Washington. Então, um cara que era trabalha, eu não lembro agora, na Câmara lá dos Deputados, lá em Washington, ele foi traído pelo presidente que ele apoiou, porque ele receberia um cargo alto, e não, o presidente mandou ele continuar no cargo onde ele estava, porque era muito importante pro partido, e de repente, então ele toma toda essa decisão de derrubar toda aquela estrutura de poder que mantém aquele presidente, porque ele achou que ele é um idiota, um incompetente, e vai subindo, subindo, subindo, subindo. Cara, é muito legal ver essa parte de ganância, essa parte de poder, o cara querendo tudo pra si e ver os seus inimigos caindo, manipulação, toda aquela parte de politicagem, muita coisa de bastidor mesmo. É muito legal, é uma série muito boa mesmo da Netflix, que fez uma coisa sensacional. Séries da Netflix realmente tem uma qualidade muito boa, a sua grande maioria, né? E House of Cards abriu isso. Nossa, muito bom. Olha, eu só tenho que falar uma coisa. É uma série que todo mundo gosta, eu achei legal, bacana, batuda também. Mas eu assisti só 3 episódios. E por que que eu parei? Cara, ela é política demais e intelectual demais. Olha aí. Eu tive que assistir o primeiro episódio 3 ou 4 vezes pra entender ele totalmente. Você tem que se dedicar a assistir essa série, cara. É aquela coisa, tem que se mergulhar nessa série. Se você tem um senso de moral assim muito, muito nobre e tal, né? Você não consegue aguentar muito as coisas que você vê em House of Cards, cara. Porque é muita politicagem e muita coisa assim nojenta. Algumas coisas fortes até, né? Mas, enfim, o tema do House of Cards, galera. Escutem aí. Thank you. bora para as químicas da vida. Vamos de Breaking Bad. Vamos lá, yeah, bitch. Breaking Bad, uma série ele que também foi muito aclamada pela crítica, né? Todo mundo, assim, foi um boom inacreditável, né? Se bem que eu achei que foi um boom meio inacreditável depois de um certo podcast ter feito um podcast sobre Breaking Bad. Mas eu vou falar nada, porque eu fui influenciado por isso e fui assistir. É, eu também. Enfim, é uma série extremamente legal, onde você vê um professor de química, já no seu fim de carreira, ele foi um grande químico, só que meio que não deu certo a carreira dele. Meio que ele tomou algumas decisões que poderiam, se ele tivesse optado por outras situações, ele poderia estar numa situação bem melhor. Aí, como não aconteceu tudo isso, ele virou um professor de química. E lá, acontece que ele tem um cunhado, né, que é policial. Aí, numa dessas, ele vai numa batida policial com ele, e ele encontra o Jesse, que é um fucking projétil de gente que tenta ser um traficante. Só que ele é muito ruim em fabricar aquilo, né? Fabricar a metanfetamina. E o Walter White, que é o principal, o professor, ele tem todo o conhecimento químico, né, cara? Os dois formam uma dupla muito legal. E durante toda a série, eles vão se, assim, tendo altos e baixos entre a relação dos dois. Que você vê uma relação muito legal, uma relação que vira quase tipo de pai e filho ali, às vezes. Uhum. Só que você vê que o Walter White é muito filho da puta, às vezes. É um pai muito filho da puta. Né, mas fora isso, beleza. É uma série muito legal, cheia de reviravoltas, muitos plot twists e Say My Name. Oh, yeah. Escutei aí. Thank you. A próxima música é de uma série que eu adoro pra caramba e tem uma legião de fãs também no mundo todo. Estamos falando de Doctor Who. Esse tema tão lendário, uma série tão velha, né? E que ao longo do tempo ela vai sendo melhorada, vai sendo remasterizada, vai sendo adaptada. Cada compositor vai melhorando a sua versão. Dando um toque pessoal, o Doctor Who é aquela série assim meio maluca até, né? Mas ele tem elemento de ficção científica. Fala do personagem, o protagonista, o Doutor, que ele é um alienígena, um Time Lord, em que ele tem uma máquina do tempo, a TARDIS, que ele tem o formato de uma cabine policial, e com isso ele viaja pelo tempo e espaço, em qualquer lugar assim do mundo, em qualquer época, em qualquer dimensão, junto com seus companions, seus companheiros de viagem, e eles se metem em aventuras. Olha que maneiro, é muito legal. Foi feito naquela época assim, na BBC, na década de 60, tinha sido feito inicialmente com uma proposta educacional, mas depois ela se desprendeu totalmente, virou uma série de ficção científica mesmo, pra galera. Nossa, e tem todo esse fascínio, esse seu hype danado. E vamos lá, 2015, mais uma nova temporada. Ah, galera, eu quero ver. Ah, eu tô maluco. Ah, eu vou ver de novo. Ah, eu tô maluco. Doctor Who, vale muito a pena ser visto. É muito. Você me lembrou o Konema de Yu Hakusho. Ah, eu tô maluco. Não, mas é muito legal mesmo, Doctor Who. Então, galera, tema de Doctor Who, ó, escutem aí. Com Sherlock, música tema de Sherlock, a série, que é uma série extremamente legal e extremamente eu tenho um conflito com essa série. Por quê? Porque, puta que eu pariu, me dá mais episódios por temporada, filho da puta. Olha, só três não basta. Ah, mas são três episódios de uma hora e meia cada, cara. São filmes, porra. São três episódios enormes, né, velho? Tudo bem, são filmes, realmente. Mas, tipo, cara, não sei, pra mim é muito pouco ainda. Eu tenho um conflito muito forte, Sherlock. E, embora eu ainda não assisti a terceira temporada também. Olha, mas, é bom assistir. Enfim, eu devo estar perdendo, vou assistir logo. E é uma série muito legal, cara. Você vê as histórias de Sherlock em série. Você vê a primeira temporada, quando teve ali o início de Sherlock, eu achei fantástico, cara. Sério. Eu achei muito legal, porque eu não sou uma pessoa que leio tanto, mas eu tinha lido acho que dois livros de Sherlock um tempo atrás. Quando eu vi aquilo lá, tipo, a série, porque os filmes de Sherlock eu não tinha curtido tanto, sabe? Porque ele não tinha mostrado o início de Sherlock, tá ligado? Tipo, o começo, bem dele. E na série você vê bem o começo do Sherlock, entendeu? Uhum. Isso é legal, isso eu achei bem bacana, cara. Eu gosto dessa série como ela é adaptada pro mundo atual, né? É! É maneiro, né? Fala do personagem Sherlock, tem o companheiro dele, o Dr. Watson, outros personagens também da história de Sherlock, mas tá aí, tá tudo num contexto mais atual, né? No mundo atual eles vivem aí. É muito legal, vai. Série da BBC também, dos mesmos produtores do Doctor Who também. Cara, aí é muito legal. O único problema é que demora muito pra sair uma temporada nova. Demora muito pra sair a temporada e só tem 3 fucking episódios. É, por temporada. Embora são episódios de 1h30, né? Que, cara, é muita coisa. Meu Deus do céu. Mas tá vindo especial de Natal também aí. Vai ser maneiro pra caramba. É, dezembro. Bem, então é isso aí. Escutem aí. pra fechar essa playlist, vamos falar de uma série muito especial, uma série muito importante na TV, digamos assim. Foi um dos primórdios, mas uma das séries mais importantes de ficção científica. E olha só, ele tem muita influência mesmo. Estamos falando de Star Trek, e dessa vez aqui vamos tocar todas as aberturas de todas as séries. Olha só que legal, né? Nice. Meu pai mandou um abraço. Olha aí. Bom, Star Trek também tem um hype agora, porque tá em os filmes, né, que foram adaptados aí, né, recentemente, com o J.J. Abrams como sendo o diretor, mas tem que lembrar que esse é o início, né? Tem a primeira série, né, a série clássica, né, da década de 60. Também tivemos uma série mais foda ainda também, A Nova Geração. Também tivemos outras mais spin-offs também, né, galera? É o seguinte, iremos tocar então todas essas aberturas do Star Trek, né, que é muito importante, a série do Gene Roddenberry. Fala assim da Federação, né, espacial, falando um futuro, e tem toda a parte da Federação tentando organizar toda a parte do espaço e uma nave explorando todo o espaço e tal. E temos todas essas aventuras de todos os capitães, toda a sua nave, suas frotas, cada um importante no seu período. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado muito, né, dessa playlist. Temos mais outras partes que devem vir por aí. Eu não sei quando serão lançadas. Tem gente esperando partes de outras playlists até hoje, né? Ah, tipo, é? Oh, é maneiro. Uma hora vai. Com certeza. Bom, mas é isso. Se você tem uma recomendação de série, de um tema assim que não foi, né, aguarda que talvez ela possa aparecer numa playlist futura. Ou até comenta e sugere pra gente, que a gente pode pensar, pô, legal, e aderir para próximas gravações. Também. Então, galera, escutem todas as aberturas do Star Trek e escutem aí, tá? Falou. Falou. Até depois.